Ficheiro 128, capítulo 90. Perigo na mata. A grunhir e a bufar, os homens lá conseguiram entrar na zona verde escura de coníferas ao meio-dia. No topo dos cumes mais altos, conjuntos de abetos balsâmicos e cicuta amontoavam-se com pinheiros e espruços sobre rochas tombadas. Ali eles estavam seguros na sua imortalidade sazonal, as agulhas murmurando lamentos pela brilhante fragilidade das folhas mortas lá embaixo. Roger estremeceu na sombra fria das coníferas e ficou contente por ter vestido a sua camisa de caça de lã grossa por cima da camisa de linho. Não conversavam, mesmo quando paravam rapidamente para recuperar o fôlego. Havia um silêncio na floresta que impedia a conversa. A região selvagem que os circundava parecia calma e vazia. Talvez fosse demasiado tarde e a caça já se tivesse deslocado para outro lugar. Talvez MacLeod se tivesse enganado. Roger ainda não dominava a técnica de caça, mas passara muito tempo sozinho, ao sol, ao vento e no silêncio. Adquirira alguns dos instintos de um caçador. Os homens saíram para a plena luz do sol ao emergirem na outra extremidade do espinhaço. O ar estava fino e frio, mas Roger sentiu o calor percorrer-lhe o corpo gelado e fechou os olhos num prazer momentâneo. Todos os homens fizeram uma pausa ao mesmo tempo, com uma satisfação muda, aquecendo-se ao sol num lugar protegido, momentaneamente a salvo do vento. Jamie aproximou-se da beira de uma saliência rochosa, com o sol a cintilar da trança cor de cobre. Virou-se de um lado para o outro, semicerrando os olhos para baixo por entre as árvores. Roger viu as narinas dele abrirem e sorriu consigo mesmo. Bem, então talvez ele realmente sentisse o cheiro da caça. Não ficaria surpreendido. Roger cheirou o ar experimentalmente, mas não sentiu nada além da fermentação das folhas apodrecidas e um forte bafo de suor rançoso do corpo de Kenny Lindsay. Fraser abanou a cabeça, depois virou-se para Fergus e, com uma palavra serena, escalou a borda da saliência e desapareceu. Esperamos aqui, disse Fergus laconicamente aos outros e sentou-se. Retirou um par de pedras redondas da sua bolsa e rodou-as de um lado para o outro na palma da mão, concentrando-se intensamente, rodando uma esfera entre os dedos ágeis. Um brilhante sol de outono enfiou os longos dedos por entre os galhos desfolhados, administrando os últimos sacramentos de consolo sazonal, abençoando a terra moribunda com um toque final de calor. Os homens conversavam tranquilamente, sentados, a feder ao sol. Ele não havia notado na floresta fria, mas ao sol o cheiro ácido de suor fresco era perceptível, sobrepondo-se às camadas mais profundas de sujidade e odores corporais. Roger refletiu que talvez não fosse pela acuidade olfativa extraordinária dos animais, mas pelos odores extremamente fortes dos seres humanos, o que tornava tão difícil aproximar-se a pé da caça. Ele às vezes vira os mohawks esfregarem-se com ervas para disfarçar o seu odor natural quando iam caçar, mas nem mesmo o óleo de hortelã-pimenta seria capaz de melhorar o fedor de Kenny Lindsay. Ele não cheirava tão mal assim, pois não? Curioso, inclinou a cabeça para a gola aberta da sua camisa e inspirou. Sentiu um filete de suor escorrer-lhe pela nuca por baixo do cabelo. Enxugou-o com a gola e resolveu tomar banho antes de voltar à cabana. Não importava que o riacho estivesse com placas de gelo. Banhos e desodorizantes tinham uma importância maior do que puramente estética, refletiu. Afinal, as pessoas acostumavam-se rapidamente a quase todo o mau cheiro habitual. O que ele não tinha percebido Seguro no seu ambiente moderno, relativamente inodoro, eram as implicações mais íntimas do cheiro. Às vezes, ele sentia-se como um maldito babuíno, as suas reações mais primitivas desatreladas, sem aviso prévio, por algum ataque aleatório de odores. Lembrou-se do que acontecera na semana anterior e sentiu um forte rubor apoderar-se dele ao lembrar-se. Ele entrara na leitaria à procura de Claire. Encontrou-a e a Jamie também. Ambos estavam completamente vestidos, longe um do outro. E o ar estava tão denso do odor almiscarado do desejo e do cheiro penetrante de sêmen masculino que Roger sentira o sangue ferver no seu rosto e os pelos do seu corpo arrepiarem-se. O seu primeiro instinto fora virar-se e ir-se embora. Mas não sem uma explicação. E ele não tinha como fazer isso. Dera o seu recado a Claire, apercebendo-se dos olhos de Jamie sobre ele, afáveis e inquiridores, percebendo também a comunicação muda entre os dois, uma vibração invisível no ar, como se eles fossem duas contas enfiadas num arame retesado. Jamie esperara que Roger saísse antes de ele mesmo sair. Pelo canto do olho, Roger percebera um ligeiro movimento. Vira um breve toque da mão com que ele a deixara e mesmo agora sentia um estranho aperto nas suas entranhas ao lembrar-se. Exalou com um sopro para amenizar a tensão no peito. Depois alongou-se nas folhas, deixando o sol incidir-lhe sobre as pálpebras fechadas. Ouviu um gemido abafado de Fergus, depois o restolhar de passos, quando o francês fez outra retirada apressada. Fergus comera chucrute pouco apurado na noite anterior, um facto óbvio a qualquer um que se sentasse perto dele durante algum tempo. Os seus pensamentos divagaram novamente para aquele embaraçoso momento na leitaria. Não era lascívia, nem mesmo simples curiosidade. E, no entanto, ele frequentemente se apercebia que os observava. Via-os da janela da cabana, a caminhar juntos à noite, a cabeça de Jamie inclinada para ela, as mãos entrelaçadas nas costas. As mãos de Claire moviam-se quando ela falava, erguendo-se, longas e brancas no ar, como se ela fosse capturar o futuro e dar-lhe forma, como se entregasse os seus pensamentos a Jamie enquanto os exteriorizava, objetos lisos e lustrosos, pedaços de ar esculpidos. Quando percebia que os estava a observar intencionalmente, Roger afastava qualquer sentimento de vergonha por tal intrusão, apesar de pequena. Ele possuía uma razão premente para a sua curiosidade. Havia algo que ele precisava de saber, uma necessidade tão forte que desculpava qualquer falta de educação. Como era o casamento, afinal? Ele fora criado na casa de um solteirão, tendo recebido tudo o que precisava como menino em termos de afeto pelo seu tio-avô e da velha governanta do reverendo. Viu que lhe faltava algo como adulto, que ignorava a teia de toques e palavras que mantêm um casal unido. Instinto, por exemplo. Mas se um amor assim pudesse ser aprendido? Um toque no seu cotovelo assustou-o e ele virou-se bruscamente, lançando um braço adiante do corpo num rápido movimento de defesa. Jamie desviou-se habilmente, evitando o golpe, e sorriu-lhe. Fraser indicou com a cabeça a saliência do rochedo. Encontrei-os, disse ele. Jamie ergueu uma das mãos e Fergus postou-se imediatamente ao seu lado. O francês mal chegava aos ombros do enorme escocês, mas não parecia ridículo. Cobriu os olhos com a única mão, espreitando para onde Fraser apontara. Roger aproximou-se deles por trás, olhando para baixo do declive. Um movimento disparou por uma clareira lá embaixo, assinalado pela investida violenta da sua fuga, o seu companheiro chamou, do interior da floresta, um som como de uma risada estridente. Ele não via mais nada de excepcional lá embaixo. Era o mesmo emaranhado denso de loureiros, nogueiras e carvalhos que existia na encosta dos Pinhaço, de onde tinham vindo. Bastante mais abaixo, uma linha densa de árvores altas e desfolhadas marcava o curso do rio. Fraser viu-o e gesticulou para baixo, com um meneio de cabeça apontando com o queixo. Perto do rio. Estás a ver? Perguntou ele. A princípio, Roger não viu nada. O próprio rio não era visível. Mas ele podia mapear-lhe o curso pela vegetação formada de salgueiros e sicômoros desfolhados. E então ele viu-o. Um arbusto lá embaixo da encosta moveu-se, de uma forma diferente dos galhos próximos agitados pelo vento. Uma guinada brusca e repentina que sacudiu o arbusto como se algo puxasse, alimentando-se. Credo! O que é aquilo? O vislumbre repentino de um curpanzil escuro fora suficiente apenas para lhe dizer que o animal era grande, enorme. Não sei. É maior do que uma corça. Um veado, talvez. Fraser olhava intensamente, os olhos semicerrados contra o vento. Parecia descontraído, com um mosquete numa mão, mas Roger podia ver-lhe a empolgação. Ou, quem sabe, um alce grande? Fergus franziu as sobrancelhas sob a mão que lhe protegia os olhos. Nunca vi um, mas são muito grandes, não são? Não. Roger abanou a cabeça. Quero dizer, sim, mas este não é um deles. Já cacei alces com os Mohawks. E eles não se movem assim. Tarde demais, ele viu a boca de Fraser contrair-se rapidamente e depois relaxar. Por tácito consenso, eles evitavam a menção do cativeiro de Roger entre os Mohawks. Fraser, entretanto, não disse nada. Apenas fez um gesto com a cabeça indicando o emaranhado da floresta lá embaixo. Sim, não é veado. Nem alce, mas são vários. Estás a ver? Roger semicerrou ainda mais os olhos. Depois viu o que Fraser estava a fazer e fez o mesmo, oscilando de um pé para o outro, deliberadamente deixando os olhos deambularem pela paisagem. Sem nenhuma tentativa de focalizar um único ponto no panorama lá embaixo, ele via a encosta inteira, como uma indistinta colcha de retalhos de cor e movimento, como uma pintura de Van Gogh, pensou ele, e sorriu perante a ideia. Então ele viu o que James vira e contraiu-se todos os pensamentos da arte moderna abandonados. Aqui e ali, entre os cinzentos e castanhos esmaecidos e as áreas de vegetação sempre verde, havia uma disjunção, um nó, no intricado padrão da natureza. Estranhos movimentos que não eram causados pela precipitação do vento. Cada animal era invisível por si só, mas tornava a sua presença conhecida pelo abanar dos arbustos próximos. Santo Deus, de que tamanho seriam? Ali e ali, e ele deixou os olhos deambularem de um lado para o outro. E sentiu um aperto de entusiasmo no peito e na barriga. Caramba, deviam ser uma meia dúzia, pelo menos. Eu tinha razão, não tinha MacDub? Exclamou MacLeod, exultante. O seu rosto redondo olhava radiante de um para o outro, afogueado de triunfo. Eu disse que tinha visto animais. Caramba, é um rebanho inteiro? Disse Evan Lindsay, exalando ruidosamente, fazendo eco ao seu próprio pensamento. O rosto do escocês resplandecia feroz na sua expectativa. Ele olhou para Jamie. Como vai ser, MacDub? Jamie ergueu ligeiramente um dos ombros, ainda a espreitar o vale. É difícil de dizer. Eles estão em terreno aberto. Não podemos encurralá-los em lugar nenhum. Lambeu um dedo e levantou-o na brisa. Depois apontou. O vento vem de oeste. Vamos descer aquele regato até ao sopé da encosta. Nessa altura, o pequeno Roger e eu passaremos para o lado, perto daquele grande afloramento de rocha. Estás a ver? Lindsay anuiu com a cabeça devagar, um dente da frente torto, pressionando a carne macia do seu lábio. Eles estão perto do rio. Vocês dão a volta, mantendo uma boa distância, até chegarem àquele grande cedro. Estão a ver? Sim, depois espalhem-se, dois para cada margem do rio. Evan é o melhor atirador. Ele tem de se preparar. Roger Mack e eu chegaremos por trás da manada para os conduzir na vossa direção. Fergus anuiu com a cabeça, examinando o terreno lá embaixo. Entendido. E se eles nos virem, entrarão naquele pequeno desfiladeiro e ficarão encurralados. Ótimo. Allons-y. Gesticulou imperiosamente para os outros, o gancho a brilhar ao sol. Depois fez uma careta com a mão na barriga, enquanto um longo e sonoro peido perturbava o silêncio da floresta. Jamie lançou-lhe um olhar pensativo. Mantém-te a favor do vento, ouviste? Indicou-lhe. Era impossível avançar silenciosamente pelas camadas de folhas secas, mas Roger pisava com a maior leveza possível. Vendo Jamie carregar e preparar a sua arma, Roger fizera o mesmo, sentindo uma mistura de empolgação e receio diante do cheiro acre da pólvora. Pela impressão que tivera do tamanho dos animais que estavam a seguir, talvez até ele tivesse hipótese de abater um deles. Deixando de lado as suas dúvidas, parou por um instante, virando a cabeça de um lado para o outro para os ouvir. Nada além da leve precipitação do vento, através dos galhos desfolhados por cima e o murmúrio distante da água. Um pequeno estalo soou no mato à frente. E ele viu, de relance, uma cabeleira ruiva. Segurou a coronha na mão, a madeira quente e sólida na palma, o cano voltado para cima sobre o seu ombro, e prosseguiu, rodeando uma moita de sumagre, furtiva e cuidadosamente. Roger sentiu algo ceder repentinamente sob o seu pé e deu um salto para trás para manter o equilíbrio. Olhou para onde pisara e, apesar da imediata decepção, sentiu uma grande vontade de rir. Jamie, chamou, sem se importar com o silêncio ou a descrição. O cabelo brilhante de Jamie despontara através de uma cortina de loureiros e ele apareceu. Ele não disse nada, mas levantou uma grossa sobrancelha, inquisitivamente. Não sou um grande batedor, disse Roger, apontando para baixo, mas sei o que acabo de pisar. Raspou o sapato de lado num tronco caído e apontou com o pé. O que andamos a perseguir este tempo todo? Jamie parou de repente, semicerrando os olhos. Depois deu um passo à frente e agachou-se ao lado do burrão castanho. Mexeu-lhe com o dedo indicador, depois ergueu os olhos para Roger, com uma expressão ao mesmo tempo divertida e consternada. Macacos me mordam, exclamou ele. Ainda agachado, virou a cabeça, franzindo o senho, enquanto inspecionava a mata virgem em redor. Mas o que estarão a fazer aqui? Murmurou. Levantou-se, protegendo os olhos com a mão, enquanto olhava para o regato onde o sol, baixo no horizonte, ofuscava através dos galhos. Não faz sentido, disse ele, investigando as sombras. Existem apenas três vacas em Ridge. E eu vi duas delas a ser ordenhadas hoje de manhã. A terceira pertence a Bobby MacLeod. E eu imagino que ele saberia se fosse a própria vaca que ele tivesse visto. Além disso, virou-se lentamente sobre um dos calcanhares, olhando para cima da íngreme encosta que tinham acabado de descer. não precisava de dizer nada. Só uma vaca de paraquedas poderia ter descido por ali. Há mais do que uma. Muito mais, disse Roger. Você viu? Sim, é verdade. Mas de onde vieram? Jamie olhou para ele, franzindo o cenho perplexo. Os índios não criam gado. Especialmente não nesta estação do ano. Já teriam abatido qualquer animal que tivessem e defumado a carne. E não há nenhuma fazenda num raio de 50 quilômetros de onde pudessem ter vindo. Talvez um rebanho selvagem? Sugeriu Roger. Fugido há muito tempo e a vaguear por aí? A especulação surgiu nos olhos de Jamie, fazendo eco ao esperançoso ronco do estômago de Roger. Se for assim, serão presa fácil, disse Jamie. O ceticismo transpareceu na sua voz, mesmo quando sorriu. Inclinou-se e tirou uma pequena amostra do poio. Esmigalhou-a com o polegar e deitou fora. Muito fresco, disse. Estão próximas. Vamos. Em meia hora de caminhada, emergiram na margem do rio que tinham visto do cimo da encosta. Era largo e raso naquele ponto, com salgueiros a arrastar os galhos pendentes e sem folhas na água. Nada se movia, a não ser um reflexo do sol nas carabinas. Mas era óbvio que as vacas tinham ali estado. A lama na margem do rio estava revirada. As marcas dos cascos começavam a secar e em determinado lugar as plantas murchas tinham sido pisadas, formando uma longa e suja poça onde algo grande se tinha espojado. Por que é que não pensei em trazer corda? Murmurou Jamie, abrindo caminho por entre os salgueiros jovens da margem, à medida que circundavam a poça. A carne é uma coisa, mas o leite e o queijo seriam... O murmúrio desapareceu gradualmente, quando ele começou a afastar-se do rio, seguindo um trilho de folhagem destruída que entrava na floresta. Sem falar, os dois homens afastaram-se um do outro, caminhando cuidadosamente. Roger ouvia com toda a atenção o silêncio da floresta. Tinham de estar por perto. Mesmo um olho inexperiente como o de Roger percebera os sinais recentes. E, no entanto, a floresta tinha a quietude do outono, o silêncio quebrado apenas por um corvo crocitando à distância. O sol estava baixo no horizonte, enchendo o ar da floresta com uma névoa dourada. Estava a ficar perceptivamente mais frio. Roger atravessou uma área de sombras e estremeceu, apesar de ter o casaco vestido. Teriam de encontrar os outros e acampar. O crepúsculo aproximava-se. Uma fogueira seria o ideal, especialmente se tivessem alguma coisa para assar. Estavam a descer, agora, na direção de um pequeno vale onde fiapos de neblina de outono se erguiam da terra à medida que ela arrefecia. Jamie estava a alguma distância à frente, a caminhar com tanta determinação quanto o terreno acidentado permitia. O trilho ainda lhe era visível, apesar da vegetação cerrada. Uma manada bovina não podia simplesmente desaparecer, pensou, mesmo numa neblina densa como aquela, a não ser que pertencesse às fadas da floresta. E nisso ele não estava preparado para acreditar, apesar do silêncio sobrenatural da mata naquele ponto. Roger, chamou Jamie baixinho. Mas Roger estava a ouvir com tanta atenção que localizou o sogro imediatamente a uma certa distância à sua direita. Jamie fez um gesto com a cabeça indicando algo ali perto. Olha! Ele afastou um arbusto grande e espinhoso, expondo o tronco de um enorme sicômoro. A parte da casca tinha sido raspada, deixando uma área esbranquiçada a exsudar seiva na casca cinzenta. As vacas esfregam-se assim? Roger olhou com dúvida para a parte esfolada do tronco. Em seguida pegou num punhado de pelos escuros e lanosos, arrancados pela casca áspera. Sim, às vezes, respondeu Jamie. Aproximou-se, abanando a cabeça enquanto examinava o tufo castanho escuro na mão de Roger. Mas nunca vi uma vaca com pelos assim. Ora, parece... Algo se moveu ao lado de Roger e ele virou-se, deparando-se com uma monstruosa cabeça escura a espreitar por cima do seu ombro. Um olho minúsculo e vermelho escuro fitou os seus e ele soltou um grito, dando uma guinada para trás. Ouviu-se um estrondo quando a sua arma disparou, seguido de uma investida e um baque surdo. E ele estava no chão, abraçando o tronco de uma árvore, completamente sem ar e com uma vaga noção de um vulto escuro e peludo e de uma força que o enviara pelos ares como uma folha ao vento. Sentou-se a arquejar e viu Jamie de joelhos, mexendo freneticamente nas folhas à cata da arma de Roger. «Levanta-te!» gritou ele. «Levanta-te, Roger! Meu Deus, é um búfalo!» E ele já estava de pé a seguir Jamie, ainda sem ar, mas a correr com a arma na mão, sem se lembrar de como fora parar ali, o chifre de pólvora a bater-lhe na anca. Jamie saltava como um cervo por entre os arbustos, a capa enrolada balançando contra as costas. A floresta não estava mais silenciosa. Mais à frente, ouviam-se estalidos e pancadas e bramidos surdos e refulgentes. Ele alcançou Jamie na subida da encosta. Começaram a escalar com dificuldade, os pés a escorregar nas folhas úmidas, os pulmões a queimar do esforço. Ao chegarem ao topo da subida, depararam-se com um longo declive salpicado de pinheiros e nogueiras altos e esguios. Lá estavam eles, 8 ou 9 das bestas enormes, felpudas, agrupando-se, conforme estrondavam pela colina abaixo, separando-se para se desviar de moitas e árvores. Jamie deixou-se cair sobre um dos joelhos, suspirou e disparou sem nenhum efeito visível.